ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando mais um Inominata 616, eu sou o Coveiro e a gente vai fazer uma viagem histórica por vários pontos assim do passado do UCM, mas sob os olhos de Wakanda, olha, e para me acompanhar hoje aqui está... Olá, aqui é o Felga, e é uma grata surpresa essa pequena animação que saiu. Você não apostava muito, hein? Eu te convenci. Não mesmo. Junto com o Felga, Felipe. Olá, amigos. Realmente, o Coveiro também me convenceu e recomendo, já de cara, já recomendo pra vocês. Não percam. Tipo, de anos, participar de nenhum podcast com a gente. Como vocês ouviram ele no Mutação em Debate? Está de volta, Fábio Cabral! Aplausos aí! E aí, galera, faz tempo aí que eu tô meio fora. Mas tô aí de volta aí pra te bater aquele papo legal, aquele papo gostoso aí sobre nossos filminhos Marvel, nossos produtinhos Marvel que a gente não consegue viver se tamo aí. O Fábio tava tão subindo, mas ele entrou faz um pouco tempo assim no nosso grupo do WhatsApp. E aí, enfim, eu geralmente convido abertamente as pessoas a propor se elas querem participar do podcast ou não. E o Fábio fica calado, então... Dessa vez eu fiz um convite direto pra ver se ele participava. Aí ele falou, pode me convidar pros outros. Eu digo, mas tô sempre convidando o Fábio. Você só é dizer, eu quero. E aí você vem participar com a gente. É porque eu não vi também o Thunderbolt lá, os outros filmes, eu não vi ainda, né? Eu tô preguiçoso, tô esperando sair nos streams, né? Quando é que o Thunderbolt sai? No momento que a gente tá gravando, ainda não... Não, nem saiu. Final de agosto, por aí. Nossa, né? Final de agosto, que triste. Pois é. Bom, mas pelo menos tá no streaming já. E aí também tem umas séries aí também pra conferir. Olhos de Wakanda. Que, na verdade, é uma animação que, por um bom tempo no passado, a gente sabia que tinha uns projetos de séries surgindo. Tudo é meio que produzido pelo Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra, né? De Pantera Negra Wakanda para Sempre. E sempre ficava a dúvida se ia ser live action. O que é que viria aí? Algumas séries a gente sabe que acabou não vingando, porque o streaming meio que apertou o cinto, não tô produzindo mais muitas coisas, né? Mas essa animação surpreendeu a gente quando foi anunciada de cara, já com algumas imagens esse ano, saiu em alguns festivais de animações por aí no primeiro trimestre, e finalmente ela acontece aqui, foi até adiantada, né? Ela ia só aparecer no final de agosto, foi adiantada logo pra 1º de agosto, né? Então o pessoal meio que tava meio que sedento pra ver o que o público ia achar. E tem muita coisa curiosa nela, né? Porque Olhos de Wakanda, a princípio pode ser um nome meio estranho, mas ela remete justamente ao quem é esses protagonistas que vão direcionar a série. Os Olhos de Wakanda, na verdade, são os espiões de Wakanda. Então, os protagonistas aqui são os que, nos quadrinhos, a gente conhece como Hatut Zeraz, uma coisa assim, né? Que são os cães de guerra. Eles já tinham sido introduzidos no filme do Pantera Negra, né? A Nakia... Na versão do UCM é uma cão de guerra, né? No caso, seria essas pessoas que são infiltradas fora de Wakanda para participar de várias civilizações, países e por aí vai. Principalmente quando a Wakanda era ainda muito fechada, muito pouco conhecida pelo mundo exterior, né? Mas ela queria sempre estar bem antenada ao redor, né? Então, a ideia meio que foi já meio que... colocada na cabeça do Ryan Coogler pelo artista responsável pelo storyboard do primeiro Pantera Negra. Então, na época que tava saindo lá o 2018 filme, logo depois do lançamento fez sucesso, o Tudy Harris, que fez o storyboard, né? Que é a parte que você desenha os quadrinhos, meio com os ângulos mais ou menos próximos do que o diretor imagina pra colocar na tela, né? Muitos filmes trabalham com storyboard, né? E aí ele meio que ganhou um upgrade de carreira, né? De artista de storyboard, ele virou showrunner de uma animação. Então, com isso, ele contratou alguns roteiristas, né? O Geoff Thorne e o Mark Bernardin, né? Que o Thorne, ele faz o primeiro e o quarto episódio, e o Bernardin faz os dois do meio, né? O segundo e o terceiro. E além dele ser um diretor, né? Ele dirigiu também uma boa parte dos episódios, ele também contratou o John Feng. Então, fez um time bastante completo aí pra montar essa série de episódios que são, a princípio, não relacionados, mas tem uma coisa ali em comum, né? Ele tem essa ideia de explorar pontas do passado e, ao mesmo tempo, ligado com peças que teriam sido retiradas de Wakanda, né? Artefatos, e que tem, inclusive, o Vibranium, e precisariam ser recuperados para não cair em mãos erradas, né? Porque, a princípio, a Wakanda era muito, mas muito mais avançada tecnologicamente do que várias civilizações do passado que mal tinham saído da pedra e da lança, né? E até os dias de hoje, né? Comparada à tecnologia do mundo externo, a Wakanda também estava muito superior, porém fechada, sem dividir o conhecimento dela, né? Mantendo sempre o sigilo. Bom, antes de começar a falar sobre cada um episódio, algum de vocês quer complementar alguma coisa aí de uma forma geral sobre a série? Cabral? Não, tudo bem, assim, na verdade, a série, assim, ser sincero, no momento que eu tô agora, eu assisti mais pra participar do podcast. Eu ia assistir de qualquer forma, mas eu assisti depois. Agora pra falar do podcast, acho que eu vou falar mais aí ao longo aí do papo, né, melhor. Eu só ia mencionar que me surpreendeu a temática, né? Eu comecei a assistir sem saber exatamente qual seria o tema ou os personagens. Eu não vi nenhum release. E quando eu percebi que, na verdade, se tratava de espiões, de batedores, é um tema que sempre me agrada, sempre me chama muita atenção. Então, já de cara, já me puxou, certo? Então, basicamente, o que eu já tinha falado no início, né? Assisti sem grandes esperanças, né? Ainda mais depois do que de Coração de Ferro. Mas, cara, o resultado é muito surpreendente, né? Eles têm uma... A gente talvez até comente um pouco mais, mas os Hatuts... Como é que era o nome mesmo? Os Cães de Guerra? Hatuts? Zarazi, né? Zarazi! Né? Hatuts Zarazi. Eles estão... Aqui, cara, eles estão até uma versão um pouco mais leve, né? E no próprio filme do Pantera Negra também. Porque nos quadrinhos, principalmente naquela época do Christopher Priest, né? Que ele era o roteirista lá do personagem, sim, lá no começo dos anos 2000. Os Cães de Guerra eram muito... Muito mais agressivos, né? E eram mais Black Ops, né? Eram mais... Black Ops, isso. Exatamente. Eles não tinham essa coisa de serem... Eles eram espiões, obviamente, mas eles tinham essa coisa mais de ser paramilitares, né? Enquanto nessa versão nova, aí foi o Ryan Coogler que reimaginou eles, né? Eles seriam infiltrados, seriam meio que sleeper cells, né? Dentro do... Sem ser sleepers, na verdade, né? É só infiltrados, disfarçados, vivendo por anos no mundo fora de Wakanda e só, digamos assim, entrando em ação quando realmente o objetivo dele se mostrava presente, né? No caso aí dessa série, os artefatos, né? E até essa parte, né? Porque aqui, basicamente, tem toda, né? No primeiro episódio a gente até vai comentar que o pessoal, né, traça um panorama geral do que é a equipe, né? E ao longo dos quatro episódios aí elas vão aparecer, então. Mas o principal objetivo dela não é, assim, algo que era... Foi que o Christopher Priest desenvolveu, que inclusive... Os Cães de Guerra viviam até em atrito com o próprio T'Challa, né? Com o próprio Pantera Negra, né? Aqui realmente é uma força bem diferente de atuação. Não... Mas aí não era, digamos assim, a origem deles não é entrar em atrito com o T'Challa. O que acontece é porque o líder daquele momento dos Hatuts Zarazi era o irmão adotivo do T'Challa, que era o Lobo Branco, que... Uhum. Que era, digamos assim, um antagonista, assim, ideológico do T'Challa. Mas não era pra ser, né? Originalmente eram pra serem homens fiéis, né? A Wakanda. Sim, então, mas o próprio, vamos dizer assim, o próprio Christopher Priest, ele desenvolve, né, uma equipe muito mais agressiva do que é o que aparece no desenho. Mas é claro que casa muito bem, isso não é nenhuma crítica ser diferente, né, em alguns pontos em relação aos quadrinhos, né, isso não é nenhuma crítica, porque o trabalho de execução ficou muito bom, assim, ao longo desses quatro episódios. O único defeito pra mim é que, assim, Era uma série que talvez desse pra explorar mais coisas, né? Principalmente, apesar dela no final ter um, vamos dizer assim, tudo se encaixar, mas eu acho que ela poderia ter tido mais desenvolvimento. Esse eu acho que foi o grande defeito. 4 episódios eu fiquei com vontade de ver mais. Né? Se fizer sucesso na visualização, quem sabe, né? A série é montada de um jeito que ela pode fazer mais 4. Enfim, no final eu vou até falar um pouco mais sobre o que eu esperaria mais. Se o caminho assim se abrir para novos episódios, né? Mas enfim, vamos falar então sobre o episódio 1, né? A gente tem aí meio que um roteiro que segue cronologicamente aí, né? Na Cova do Leão, né? Acho que é o primeiro que saiu, inclusive na San Diego Comic Con, acho que teve uma pré-visualização, em alguns festivais o pessoal foi apresentado logo a esse, né? A gente conhece a primeira cão de guerra do Wakanda, mas não se apresenta, ela não é dita como uma cão de guerra, né? Ela tem uma missão. Então é bem interessante como é que eles apresentam a proposta, né? No começo ela não é oficialmente um. Ela é a Nomi, né? Que é uma Dora Milaje que não deu certo, porque ela não obedecia a comandos. Ela era meia rebelde, né? Historicamente, nos quadrinhos tem várias Dora Milaje que se comportam assim, né? Antes mesmo até do sucesso que se fez no cinema. E aí ela é enviada para uma missão para recuperar uns artefatos que foram meio que levados por um ex-general, né? General, um comandante de Wakanda, que se tornou meio que corrupto, né? Meio vilanesco, que seria o Nikat, né? Que se autodenomina o leão. Isso se passa mais ou menos no ano 1260 a.C., no que seria Creta, né? Aí eu sou alto Paulo aqui para me ajudar, mas seria o que a civilização minoica de Creta. Teria várias civilizações. Eu dei uma lidinha rápida, não vou me sustentar muito nessa ideia, não. Mas aí o leão que aparece aí, né, com um cara mascarado, um elmo feito de vibrânio, né, pelo que demonstra, bastões, né, armadura e por aí vai, ele juntou o que seria uma tribo, né, uma equipe de piratas, e aí é interessante porque cada um desses piratas, como acontece mesmo na história dos piratas mais modernos, né, meio que tem uma nacionalidade diferente. Então é como se ele tivesse passado por várias civilizações daquela época, algumas mais antigas ali pelo provavelmente da China, né? Até vikings, né? Uma viking albina que aparece ali, teria alguém do Oriente Médio ali, da árabe, acho que um indiano também. Então ele meio que monta, né, uma equipe bem diversa, assim, com características próprias, né? E saem atacando outros povos, né? Dominando e aí meio que fazendo prisioneiros, né? Prisioneiros que ele considera depois como parte de um povo que ele quer montar, né? Uma grande civilização. E que ao decorrer do episódio, há meio que uma dubiedade ali, né? Porque supostamente o Nikat fugiu porque se considerava um cara muito preso em Wakanda, né? Muito seguidor de ordens, mas estava criando seu próprio reino, né? E uma série de subalternos ali que se tornaria fiel de qualquer maneira ali. Seja por necessidade, porque ele ofereceria comida e forçaria as pessoas a, digamos assim, por sobrevivência atenderem eles, ou pela dor, né? Os que relutassem, ele ia meio que partir pra pancada, né? Marcar o cara com fogo, com uma cicatriz de fogo e por aí vai. É o primeiro episódio, ele é bem impactante porque mostra um visual muito diferente, assim, do que a gente vê com os outros desenhos da Marvel, um visual diferente do que a gente viu em X-Men 97, do que a gente viu no novo desenho do Homem-Aranha e também de What If, né? E depois a gente pode falar um pouco, né, que eles tiveram umas certas influências de outros artistas, assim, mais antigos, né, pra dar esse tipo de coloração, mas me impressiona também que os personagens, eles têm rostos diferentes. Então, dependendo do que for, as aliências do rosto, marcando talvez até a diversidade, não só a diversidade ética de cada um daqueles piratas, por exemplo, mas também há uma diferença muito grande de formato de rostos ao longo dos Wakandanos que a gente vai ver, desde a Nomi até a, por exemplo, a chefe da Dora Milaje da época, que é a Keia, né? Que acho que é o nome dela. E de outros que a gente vai ver em outros episódios aí. Então, é um episódio que eu achei impactante pra caramba, né? Mas ainda não é o meu favorito, se eu for listar aqui, né? Mas seria o meu segundo favorito aqui. E também a dinâmica das lutas é muito impressionante, né? Falando primeiro em questão do traço que você tava mencionando, me chamou muita atenção que ele traz um pouco de influência, pelo menos do que eu notei, do Príncipe do Egito, daquele desenho antigo da Disney, por conta do formato do rosto. Mas é claro, cada um, cada vez que vai apresentando um personagem novo, mas você nota também influências mais recentes, né? De animações mais lidas também, justamente para apresentar povos diversos. Mas é, assim, um episódio em que ele apresenta justamente, assim, a proposta da série, né? É, apresenta uma personagem, uma protagonista de peso, em que de cara não se apresenta, assim, uma presença, né? Mas depois, quando aparece de surpresa, digamos assim, né? Para não estragar nenhum spoiler, demonstra pelo que ela veio, né? Para finalizar a sua missão. E a forma que ela desenvolve a missão dela através das lutas é muito impactante. Porque para uma série justamente da Marvel, você não espera o que acontece ali, o que a gente acaba vendo ali. Então é bem bacana a forma com que ele apresenta, digamos assim, a violência, né? No sentido, violência gráfica, né? No sentido que, assim, eu não sei quanto que é a faixa etária dessa série. É 13? É, por pouco poderia ser um pouco mais, por pouco. Mas, assim, é um bom episódio. Ele apresenta justamente, assim, não só a proposta, mas também aquela dúvida que todo mundo passa, assim, no sentido que se vale a pena ficar onde a gente está, ou vale a pena, digamos assim, tentar ir além, né? Tentar ser um livre. Mas também, assim, ele demonstra que não dá pra só seguir os seus desejos, né? Tem lá as suas consequências. Então é um episódio bem bacana. Me impressionou, assim, principalmente por conta do final. Não só das lutas, mas da forma que a anciã, né, a chefe dos cães de guerra, apresenta uma certa empatia com a protagonista, né, no sentido de ela dar opção para o personagem, no sentido que, assim, não, estava só esperando você descobrir por conta própria o seu lugar. O que ela coloca é que é uma tarefa tão árdua que ela não convida a pessoa a ter que se voluntariar, né? Uhum. Cabral, vai lá, pode falar sobre o episódio. O que me incomodou um pouco nesse episódio, mais ou menos, é a mesma coisa que me incomodou no filme original, né? Nos dois filmes, na verdade. É que, por exemplo, aqui o cara que, assim, é que essa série, né, ela não... Realmente é uma série de entretenimento puro, né? Acho que às vezes algumas pessoas, não eu, né? Mas às vezes uns comentários que eu ouço, vão ver o Wakanda e tudo mais, né? Esperam um negócio revolucionário. Mas ela entrega aquilo que ela entrega, porque como é um produto estadunidense, né? Ela não dá pra funcionar nada, né? É um negócio de entretenimento, um negócio de, né, pipocão e tal. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, às vezes me incomoda um pouco, cara, que sempre põe a coisa do o cara que se propõe como revolucionário como vilão, né? E também põe de uma forma que não tem muito como defender, né? O cara lá, o Leão, descontente, né, com o que ele chamou de confinamento, de estar só preso em Wakanda, que tem que ver o mundo. Mas aí sempre põe esse cara que quer ver o mundo, esse cara revolucionário, quer mudar, sempre de uma forma cruel. Da mesma forma que fez com o Killmonger, fez com esse cara. O cara é um escravagista, né? O cara é um escroto, né? Péssima pessoa, e aí mancha sempre esse discurso, né, de liberdade, né? Então isso sempre acaba me incomodando um pouco quando eu assisto. Mas, como forma de, tirando isso, como forma de entretenimento, eu achei ok, né? A história bem fechada, né? Eu, quando assisti, também não sabia o que eu podia esperar, não sabia quem é a protagonista, né? Quando eu vi que a história já estava dando encaminhamento, né? Já estava já matando já as pessoas ali, que estavam os antagonistas que estavam já se apresentando, né, como pessoas importantes, né? Não tem muito spoiler, né? Então, realmente é uma história fechada, né? Início, meio e fim aqui, né? Não é uma história que vai continuar, né? A história dessa protagonista, ela vai terminar aí, né? No início também eu fiquei um pouco confuso, né? Porque apareceram pessoas de várias etnias diferentes ali, né? O que é isso que tá acontecendo, né? Apareceu uma viking ali, albina e tudo mais, um grupo ali, um grupo bem diverso, né? Bem diversificado, né? Falei, nossa, curioso, né? Vamos ver o que isso vai dar. Mas em termos de história, a história é meio fechada. Início, meio e fim, né? A história de espionagem, né? E depois eu percebi que, na verdade, é a tônica de todas as histórias, né? Com isso, né? A história dos cães de guerra ao longo da história da humanidade, né? Narrativa dos cães de guerra ao longo da história da humanidade. E aí você entende por que a série se chama Olhos de Wakanda, porque é a história da humanidade aos olhos, né, desses wakandanos que, né, comentaram, né, tem a missão de ir pro mundo exterior, né? Mas uma coisa também que é a tônica, né, que eles só saem só para poder recuperar objetos, né? Mas eu comento isso mais frente. Mas como episódio, eu achei um episódio ok, fechado, né, e tudo bem isso. O Cabral tá certo nessa questão aí do... É Nikati é o nome dele, né? Antes de se tornar o Leão. É, eu acho que é uma coisa que o Ryan Coogler... Se bem que não foi ele que escreveu, né? Aqui o pessoal meio que pegou a deixa dele e seguiu. Ele sempre coloca essa questão de que... Quem é o vilão da história? Então, no caso, a princípio, você colocaria que seria o Nikati. Por quê? Porque em algum momento, pra conseguir os feitos dele... É, e eu colocaria ele realmente numa categoria mais de vilão do que o próprio Killmonger. O Killmonger, ele, vamos dizer assim, ele estaria muito mais próximo do que é um Magneto pros X-Men ali, na minha visão. É, a gente já discutiu isso várias vezes no podcast do Pantera Negra, né? E sua sequência, né? É mais pelos atos a diferença, não pela digamos assim, pelo resultado ou intenção dele. E aqui o Nikati, ele é um pouco mais, digamos assim, ganancioso, né? Porque ele sai, mas porque ele e dá a entender em vários momentos que ele sai porque ele não quer ser mais o pau mandado, vamos colocar assim. Não é apenas uma coisa ideológica. Se você ver, tem um contraste dele com a própria nome, porque ela também ela é meio que colocada pra fora das Dora Milaje, porque ela não consegue receber ordens, né? Ela não gosta, é um pouco mais rebelde, por aí vai. Seguindo a linha dele. Só que aí existe talvez aquele ponto de diferença ali, porque ele tenta convencer a nome, dizendo, olha, vem pro meu lado, você também tem essa mesma perspectiva, tal, não sei o quê. Veja que você é diferente das outras que eu treinei, né? Que eram só submissas e tem algo diferente em você. E ela fica tentada a princípio, porque, querendo ou não, é o mundo exterior. Ela provavelmente não conta ali, porque é pra ser uma coisa curta, né? Ela provavelmente também ficou infiltrada por um bom tempo ali em Creta, até finalmente ter o ataque. E aí o que diferenciou ali provavelmente foi que talvez, como eu falei ali, né, o discurso do Leão soasse um pouco hipócrita, na verdade, um pouco invejoso ali da posição, né? Já que ele era um cara top lá da frente do exército ou de alguma coisa desse tipo. Ele era, pelo que eu entendi, um rato de Zeraz em algum momento, né? Porque ele não chegou a sair, né? Ele levou tudo bem as peças. Mas, pelo que eu entendi, o Wakanda mandou ele pro mundo externo. E ao sentir o mundo externo, ele viu o que ele poderia conquistar lá fora e aí preferiu não voltar, né? Então, tem isso que o Cabral falou aí mesmo, né? É, eu acho que em todos os episódios aqui, você vai ver que existe essa dualidade aí dos cães de guerra não serem totalmente heróicos, né? Mas a gente fala em cada episódio o seu momento. Tem essa característica mesmo ao longo de todos os episódios, a gente até vai falar um pouco também isso, cada personagem, que eles são impactados, né, pelo mundo exterior, né? Nenhum sai, assim, completamente ileso, né? E todos, assim, ficam sempre com essa vontade de... com essa dualidade entre ficar com a Wakanda e viver o mundo exterior, né? E no caso do Leão, né? Ele acaba, né, levando isso às últimas consequências. Né? Pelo que eu entendi, realmente, ele era um cão de guerra, alguém que estava numa missão e agora não acho que não é detalhado, mas aí ele simplesmente precisa ser, vamos dizer assim, abatido, né? Aliás, até quando eu estava assistindo, Felipe tinha falado, né, de Príncipe do Egito e tal, mas a dinâmica me fez lembrar de dois jogos que eu gosto bastante, né, duas séries de jogos. Uma é Metal Gear Solid, que tem uma premissa relativamente parecida, ou seja, inclusive o primeiro jogo da série pra PS1, que é um espião renegado que se junta com outros renegados de várias nacionalidades, e aí o governo, se eu não me engano, no caso o governo dos Estados Unidos, manda alguém pra poder eliminá-lo, e é mais ou menos essa história, né? É um plot até relativamente comum. E o outro é a Noni, ela tenta ser stealth, né? Que a gente fala, né? Meio que tenta chegar ao Leão da forma mais discreta possível. Só que aí, ela simplesmente manda isso pra uma hora pras cucuras e simplesmente sai matando todo geral. Inclusive o que acontece em alguns jogos também, certo? Os jogadores perdem a paciência. Exatamente o que acaba acontecendo. Aí, assim, me surpreendeu muito, pô, esse episódio, apesar ele não é realmente o melhor, mas ele surpreende positivamente e te instiga a continuar vendo os outros, né? É, e até pra entender se vai ter ligação ou não, se como é que eles vão trabalhar esses quatro episódios independentes e tal. E ela própria volta impactada, né? Porque ela também, uma hora ali, ela cogita, né? Certo? E ficar no... dá a entender que ela dá essa cogitada e fala, não, pera aí, acho que eu poderia ficar no lugar desse cara, né? Olha o que tem aqui, olha como o mundo exterior seria interessante e tal. É, mas ela acaba optando, né, pela lealdade por Wakanda, né? Todos, aliás, todos os episódios, eles tratam muito disso, né? Dessa questão entre a liberdade, né? E a lealdade a Wakanda. É, existe uma questão de nacionalismo ali, é óbvio, né? Enfim. Mas o que é interessante, Felga, é que, de alguma maneira, o objetivo, a recompensa dela, ela pede pra mudar. Porque, a princípio, ela queria uma vaga de volta. Ela seguiu a missão pra ter uma vaga de volta entre as Dora Milaje. Que ela talvez, enfim, fez alguma coisa, foi suspensa. E aí, no final, ela troca, né? Ela fala assim, não, eu quero voltar lá pra fora. Então, eu quero continuar fazendo essas missões. Ela mal sabia que existia uma organização toda montada em Wakanda pra isso. Né? Que aí, no final, a Kaya leva ela lá e tem uma, sei lá, um quartel-general ali, que a gente nem viu nos filmes, né? A própria missão já era, vamos dizer assim, o teste pra ela... Porque a Kaya, né, já sabia que ela seria um ótimo nome pra compor, né, as fileiras dos cães de guerra, né? Então essa missão foi meio que pra testar, né, se ia dar certo ou não, e deu certo. Independente que, assim, né, o resultado não foi o que gostaria, né? Porque, de certa forma, o que acontece nesse episódio é o que serve de fio condutor para os outros 3 episódios, né? Então, querendo ou não, né, a parte dos objetos que era para ela recuperar cai no fundo do oceano lá, né? Que eu não sei muito bem, Mediterrâneo, aquilo ali, não sei. Enfim, e aí ela recupera só a máscara, mas um dos objetos que caiu no fundo do mar parece que alguém recuperou depois, que aparece lá pro final, né? Eu acho que todos os objetos acabaram se espalhando e aí dá o fio condutor pro deveria ter outro... Parece um outro ali depois, né? É, eu acho que deve ter, e o Cabral falou que, tipo assim, as missões dele seriam de catar objetos. Eu acho que pra essa temporada foi isso. Mas, por exemplo, os cães de guerra, a gente sabe, por exemplo, que é na Kia, em Pantera Negra, o primeiro filme, né? E no segundo também, né? Ela tá fazendo outras coisas, mas que ela considera mais humanitária, né? Então, não necessariamente eles são criados pra isso. Eles são espiões pra saber até como é que tá o termômetro de cada país, de civilização, o que é que eles acham, né? Então, eventualmente, eles também recuperam. E sobre essa temporada seria isso. Só queria complementar aqui que a gente falou sobre a arte, né? Então, Tudy Harris até citou alguns artistas lá. O ilustrador que teria inspirado as artes, né? O Dean Cornell, né? Seria um deles. O outro seria o Ernie Barnes. E, por fim, o Charles Bibbs, né? Que são artistas, né? Artistas mais de pintura, né? Negros. E eu acho que o único que não é o Cornell. Bom, então podemos agora passar para talvez o segundo episódio, né? Seria Lendas e Mentiras, e foi o que realmente me deixou mais animado de todos aí, porque basicamente seria a versão da Guerra de Troia, né, comparado aos outros filmes, só que pra mim eu achei melhor, né, eu achei muito mais impactante. Obviamente é um trecho pequeno, um pedaço só, né, não conta toda a história, é a perspectiva da Guerra de Troia pro interesse da história, que é onde um dos cães de guerra, né, o infiltrado, que é o Minemon, né, acho que pronuncia-se assim, né, estaria infiltrado no exército de Aquiles, né, que seriam os Mirmidões, né, os famosos Mirmidões da Grécia, para invadir Troia, né, enfim, todo aquele drama de recuperar a Helena e por aí vai. Eu, no começo, não sou tão versado assim em história antiga, né, achei que o Memnon, sei lá, ele era uma variação do Agamemnon, né, mas não é. O Paulo foi me chamar a atenção, tem nada a ver, né? O Minemon seria um personagem que supostamente lutou nessa guerra da Grécia, que seria um rei etíope que teria ajudado o lado de Troia, né? É isso? O lado do rei Príamo. Isso. Na defesa de Troia. O curioso aqui é que até em todo momento que essa história acontece, o Minemon dá a entender que nem tudo que você... que vai ser contado, né? É o que realmente acontece. Né? Por isso que tem essa coisa de lendas e mentiras. A mentira tem duas coisas a ver, mas é como se a gente tivesse que interpretar que na versão do UCM nem tudo aconteceu como a gente imaginava e que contadores de história, historiadores posteriormente inventaram e contaram em cima dessa lenda, né? E fizeram a sua história à parte, né? Então, o menino é um filtrado, ele tá atrás de uma peça que estaria... É justamente o colar que tá lá com a Helena e ele participa das invasões, a primeira não dá errado. Tem aquela história clássica lá do cavalo de Troia que vai ser infiltrado e por aí vai. Mostra um monte de tecnologia já bastante avançada que eles usam ali, supera a de época, né? Desde, enfim, tinha uma que seria o monóculo lá que ele consegue enxergar mais longe, né? Que ele esconde a tecnologia. É, eu não sei se existia já monóculo nessa época, mas... É, acho que não tinha fabricação de vidro, não tenho certeza. É, mas ele também tem um que seria um comunicador de SOS. De SOS não, de... Como é que é o nome da... Código Morse, né? Não é o Código Morse, mas seria uma versão. Então mostra um monte de aparatos aí. Mas o que mais destaca aí é essa relação de irmãos que ele teria com Aquiles. Que seria um personagem... É grande herói de Troia, né? Da história da Guerra de Troia. E aí acontece uma traição, que a traição seria que Mnemon não estava pouco interessado aí em resgatar a Helena, em ganhar essa guerra, em colocar a Troia no chão, e estava interessado no artefato lá que ele tinha que recuperar. E Aquiles descobre isso no decorrer do caminho, né? Considera isso um absurdo. Então tem uma bem retratado isso, é bem colocada esse sentimento entre os dois, porque o Mnemon também, querendo ou não, se sente muito... É, fica amigo, né? Se sente um irmão também do Aquiles, e com muita dor ele segue a missão que ele obrigatoriamente tinha que fazer, que era recuperar para finalmente voltar pro seu lar. Porque, querendo ou não, quando estava distante, ele sentiu muito falta de Wakanda, né? Depois que a missão acaba, que eles voltam, que tá tudo ok, parece que tem um efeito rebote contrário, né? Sente falta de lá fora. Mas a princípio ele tava fazendo assim, não, tenho que fazer minha missão porque eu tô doido pra voltar. Tô há 9 anos aqui fingindo que eu sou outra pessoa, né? E... deixa eu ver se eu não me lembro o nome original do Nemon, mas ele tem um nome próprio, Wakadan, né? Nemon é só um... É Kai. Não lembro, Kai, isso, alguma coisa assim. Isso. Bom, tem uma outra versão também do corte lá do machucado de Aquiles, né? Que não é uma flecha no calcanhar dele, é o Mnemon corta, né? Mas pra quem encontrou o Aquiles morto ali depois no final, né? Pode ter achado, bom, pode ter sido uma flechada no calcanhar mesmo, né? Vai lá, quem sabe. É, cara, eu gostei muito, muito mesmo dessa coisa. Eu acho que a movimentação, a luta, cara, eu achei impressionante como eles conseguem dar peso, assim, no volume dos personagens na briga, sabe? O Mnemon é um cara grande e forte, então aquela pancada dele você sente, né? O Aquiles também é mais esguio, então ele tem aquela destreza lá. É difícil você ver um desenho em que os personagens tenham movimentos, assim, tão bem feitos. Apesar de ser uma arte mais estilizada, a dinâmica das lutas, pra mim, seria perfeita se fosse um live action, por exemplo. Então, eu gostei bastante. Então, essa, vamos dizer assim, essa versão, né, da Guerra de Troia ficou muito boa mesmo. Acho que é o melhor episódio mesmo da série. Expõe bem esse conflito, tá? O Aquiles tá a cara do Brad Pitt, né? Pelo jeito acho que foi a última versão, se eu não me engano. Não é a última, vai. Tem umas da Netflix aí, umas doidices aí. Mas a famosa é com o Brad Pitt, né? É, mais marcante, mas tudo bem. Marcante com o Brad Pitt, né? E realmente ele subverte alguns conceitos aí da história, né? Vamos dizer assim, da versão mais clássica ou da versão mais da Guerra de Troia, né? Primeiro o Mnemon, que é no acho que nas versões, né? O Paulo estaria aqui, poderia, né, dar uma aula aqui, que ele gosta bastante de Odisseia. O Paulo está ainda de revolta por causa do filme do Quarteto, então não conseguimos trazer ele de volta, gente. E aí tem toda essa, vamos dizer assim, o Mnemon aqui é um dos membros dos Mirmidons. Na versão mais famosa da Odisseia, ele estaria do outro lado. Na versão mais famosa, o Aquiles, ele é morto, né, pelo Aquiles, né? E aqui é o contrário, né? Ô Felga, mas se você olhar direitinho, do jeito que terminou, até porque tinha uns caras que não confiavam no Mnemon, né? Então podemos dizer que no final os gregos achavam que o Mnemon tava do lado dos outros, né? Sim, seria um traidor, sim, né? Sim, sim. É, e aí é aquela coisa, né? É a própria história dessa Guerra de Troia, né? Ela muda muitas às vezes dependendo da forma, né? Das versões que se localizam. Não tem só uma versão. Acho que a mais famosa é a de Homero, né? Tem outras versões aí. O Paulo até tava falando, comentando isso. Mas aqui você tem algumas... Essas mudanças são bem interessantes, né? O bacana é que esse episódio, ele tá diretamente conectado ao primeiro, né? Porque quem é a chefe, né, do Mnemon é a None agora, uma None mais, vamos dizer assim, idosa, mais experiente, com um tapa-olho. um tapa-olho, certo? Né? Um tapa-olho, chefe de uma grande organização de espionagem, né? Já viu isso por aí, né? Certo? E, cara, mas é muito bom a dinâmica desse episódio. E, novamente, tem esse conflito, né? Ele tratava, né? E o sentimento era real, né? O Aquiles era o grande irmão dele e vice-versa, né? Eles tinham uma parceria, um negócio muito forte que por causa da missão, ruiu completamente. E essa é um pouco da dinâmica que os episódios mostram, né? Eu interpreto, né, que, tipo assim, o cara viveu 9 anos fingindo aquele papel, né? Então, alguma ligação de afeto surgiu, obviamente, né? Sim, sim, sim. O próprio Manimal fala, olha, não quero fazer isso com você, certo? Mas eu preciso completar a minha missão, né? E realmente, ninguém... E assim, realmente precisava, né, vamos dizer assim, a visão de Wakanda, precisava esses artefatos saírem o mais rápido possível do mundo exterior, porque vamos dizer assim, a civilização naquele momento não conseguiria entender e talvez nunca ia conseguir, né? Porque eram artefatos muito, muito avançados, né? Esse próprio episódio mostra, né? Porque Aquiles estava achando que ele estava roubando por causa de um bibelô, né? Ele chama, tava roubando por causa de um bibelô, me trocou por causa disso. Aí quando ele percebe que o bibelô lá, quando bate na parte de Vibranium lá, dispara um montante de energia, né? Aí a coisa muda de figura, meio que, tipo assim, pode mudar, digamos assim, trajetórias de vencedores, né? De Sim. posse do material. Então, meio que por isso que eles estavam se preservando lá. Então, é isso. Esse também eu achei que foi o melhor episódio. Também fiquei surpreso também. Mostrar a versão da Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um negócio engraçado, que eu conheço desde molequinho. Na época, inclusive, na época que eu fazia teatro, foi a primeira peça que eu participei nas aulas de teatro. Guerrinha de Troia era o nome da peça. E também por causa do RPG, lá atrás, quando eu tinha 11, 12 anos, acabei entrando em contato com mitologia grega. Eu lembro que eu tinha decorado os deuses de gregos daquela época, né? Por causa de RPG e tal. Então eu fiquei surpreso de mostrar a versão da Guerra de Troia. E também concordo também, cara do Brad Pitt, a minha versão mais famosa, né? Aquela primeira luta dele, que eu ainda lembro, né? Que ele dá aquele salto lá, só pra mostrar que o Aquiles era invencível, né? Fazer aquela coisa cinematográfica, ele dá aquele salto e dá aquele golpe por detrás do gigante lá que ele enfrenta, né? Eu só achei achei ele muito histérico, esse Aquiles. Quando ele era contrariado, ele só ficava gritando. Jogava espada no... Meu histéricozão. E nesse sentido me lembrou um pouco o Thor também. Parece que ficou um estilo meio de Brad Pitt e Thor. Me lembrou um pouco o Thor. Histérico, o Thor de animação e tal, né? E ali eu falei, irmão, o que isso tem a ver com a Wakanda, né? Não, legal, Guerra de Troia, mas o que isso tem a ver? Aí apareceu um cara preto. Vamos ver qual é que é desse cara. Aí quando eu vi, é lógico, ele vai pegar algum objeto aí e é isso, né? E eu achei esse personagem o melhor mesmo de todos. A dinâmica, né? A dinâmica muito boa ali, né? Óbvio que o interesse dele era só ali a missão, né? 9 anos é muito tempo, né? Quase uma década inteira, né? E a reação dele no final também é compreensível também, né? Ele tava tão focado no objetivo, aí completou o objetivo, mas a que custa, né? Também acabou criando uma ligação de afeto ali com o Aquiles, né? De certa forma. Mas o Aquiles ali, né? Como você falou também, quem que vai recuperar o objeto, né? Porque assim que ele soubesse o poder do objeto, ia dar ruim, porque assim que Aquiles viu ali, abriu o olho, não, isso aqui, né? Um objeto aqui é uma magia, né? Na cabeça dele é uma magia e tudo mais, né? Então, não podia mesmo deixar ali no, né, no exterior, ia dar ruim mesmo. E no final a resolução foi boa, né? Ele saiu ferido, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente, até espiritualmente, né? No sentido de que ele perdeu a fé, né? Em Wakanda, assim, de certa forma, né? Ele se sentiu um estranho na sua própria terra, né? Então ele decidiu, né? Continuar como sendo um cão de guerra, né? E aí ele também, como vocês comentaram, né? A Noni Fury ali, né? Vamos chamar Fury ali dando as ordens, né? Achei curioso, né? Essa questão, a Noni tapa olho ali. E é mais ou menos isso. Eu acho que é isso que eu tenho pra comentar. Isso foi, pra mim, foi o melhor episódio, né, no geral. Esse episódio aí é uma covardia. Eu adorei. E, assim, me pega por baixo porque Odisseia é um dos meus livros favoritos. Então, assim, já de cara eu já criei uma expectativa. Mas, assim, beleza, é uma história curta, foca principalmente no Aquiles, apresenta um pouco o Odisseus, né? O Odisseus mais, não digo charlatão, mas mais ousado, talvez, assim. Ele parecia ser um cara que a princípio seria o grande general, cheio das ideias e por aí vai. Então ele parecia ser meio metidão, né? Meio cheio de si. meio cheio de si. Uma boa descrição. E, enfim, daí quando aparecem os Mimidões, aí é qual, a história realmente começa, né? Apresenta Aquiles, apresenta o seu exército particular ali de mercenários, né? E fazendo frente a Troia. E é legal, porque ele demonstra lá de cara assim, que eles não conseguem, né? Ele demonstra assim que espiões também falham, objetivos às vezes delongam mais tempo, e aí demonstra ainda mais o peso disso, com o fato de que o protagonista, né, ele tá há 9 anos esperando atingir seu objetivo e morre de saudade da sua terra, e durante a história inteira ele não pode dizer nem o nome da terra porque sabe que isso trará consequências. Então assim, é o episódio mais romântico, diria assim, de todos esses, e eu gosto muito da ideia dele ter essa irmandade com Aquiles, no sentido de que eles serem irmãos de guerra, né? Deles apoiarem um ao outro, cuidarem das costas um do outro, até o momento onde justa a ruptura, né? E é curioso que a ruptura surge logo depois que ele usa aquele aparelho que é tipo um WhatsApp de código morse. WhatsApp, Felipe? De código morse, né? É muito bom. Na verdade, quando eu vi essa cena... Felipe, na verdade, você não é tão novo assim, Felipe. Eu achei ótimo, tipo, o celular da época. É o celular da... Ó, você podia dizer que é PNG, qualquer coisa. Não, mas é um mensageiro instantâneo demais, brother. Ele é WhatsApp mesmo, é muito instantâneo. Na verdade, eu lembrei de... Quando ele tava coisa... Até o barulhinho lembro de uma máquina de escrever. E aí eu lembrei que, acho que, se não me engano, em Fringe tem a cena que os dois universos se comunicam. Aí tem um espelho, aí escreve, né, na máquina de escrever. E aí depois volta. E aí quando vem a resposta lá do, vamos dizer assim, do universo paralelo, vem sendo escrito dentro da máquina, mais ou menos parecido com o que tá no seriado. Não, gente, mas isso aí seria o que seria o telégrafo. Só que não existia telégrafo nessa época. Então, pelo amor de Deus, existia um aparelho parecido com aquilo. Se comunicava por aquilo ali mesmo. Não é possível que vocês nunca assistiram filme de guerra. Mas é muito instantâneo, mano. O meu irmão ficou mais velho aqui, né? Então não, você viu o telégrafo. Mas é muito instantâneo, maluco. Tá bom, pai. Não, o telégrafo, né, Cover? Então. Sabe a resposta? E aí, digamos assim, chega ele a atingir mais ainda o seu objetivo, né? Que a mensagem de resposta é: consiga a todo custo. E aí ele nem pensa, né? Ele vai assim como realmente um agente de Wakanda, né? Ele deixa o seu personagem pra trás. É, e ele deixa o Aquiles pra morrer, né? Quando o Aquiles tava sendo cercado por vários caras, ele continua seguindo. Ele olha pra trás e é tipo: desculpa, sim, aí, irmão. Sim, claro, mas tá indo. E é interessante que o Aquiles, o quanto isso pesa pro Aquiles, né? O quanto que a lealdade deixa ele assim, como você tava dizendo antes, dramático, né? Ele perde a cabeça. E aí corre atrás, corre toda aquele disputa entre os dois em relação à joia, e justamente, né, o fim do Aquiles, né? Mas assim, um pouco antes disso, o Aquiles ainda entrega a joia, o pingente, né, que a mãe dele deu pra ele, né? Na história original, a mãe dele unge o corpo inteiro do Aquiles, menos o calcanhar. Então assim, é uma forma mais resumida, né, de representar a benção da mãe dele, né, que era uma semideusa, se não me engano, e nesse momento aí o Aquiles entrega essa menção pro protagonista. E aí isso, digamos assim, ajuda mais ainda a conduzir pra história, né, da lenda, né, no sentido que ao perder essa joia, Aquiles se tornou vulnerável, e ainda mais o personagem atinge justamente o calcanhar. E aí fica também a questão de que, o que que a Helena fazia com essa joia? Será que era assim que ela conquistava as pessoas? É, pois é, né, ficou isso daí. Mas enfim, eu acho que dos personagens, o único que recebe nome, e eu pelo menos pesquisei a princípio, e não tem na história mesmo, né? É o tal do Ferro, que é o cara que tava sempre desconfiado lá do Minemon, né? Um dos Mimidões, né? Que tava desconfiado, achava que o Aquiles tava ajudando demais um cara que era estrangeiro, que não era um grego de verdade, né? Até fui pesquisar, os outros são, né? Paris existe, eu acho que o Primo é citado, mas não aparece, né? O Odisseu, como você falou. Todos eles existem, exceto pelo Ferro, esse tal de Ferro. É. Todos os outros existem, Príamo, Paris, Helena, toda essa história, é toda a história mesmo da Guerra de Troia. É, exatamente. E inclusive é o famoso cavalo de Troia, Trojan, tudo mais, é por causa dessa lenda, né, dessa peça dramática, na verdade, né, uma peça de teatro, né, que ficou, né, mundialmente famosa, etc, isso. Porque eu lembro que além disso, eu participei dessa peça, eu fiz o Agamenon, brother, era novinho, tinha 16, 16 anos e tal. Fui jogar Menon, eu lutei contra o Paris e tal. Era sátira, né? Mas eu conheci a Guerra de Troia por conta dessa pecinha, depois eu fui estudar por conta própria e tal. Mas tudo isso aconteceu na peça, né? Mais ou menos, quer dizer. Mas o que eu mais gostei, inclusive, daqui é porque, assim, a parte que eu achei que ia ficar muito focado, quando eu vi que era Troia, né? Eu falei, pô, vai ficar agora aquele mesmo lenga-lenga do cavalo, de não sei o quê. Mas eles quase não perdem tempo com isso. Entrou, acabou, não tem nem desculpa, nem nada pra explicar por que, que os caras aceitaram o cavalo, nem nada. Meu foco é outro. Mas como eu falei, né? A parte das lutas, né? Pode ter uma cena que eu me lembrei agora, enquanto vocês estavam falando, que eu acho que é o cara pega a espada do... Que eles lutam com aquelas espadas em RPG, que o Fábio Cabral é um grande mestre de RPG também. Aquelas espadas curtas, né, Cabral? Não é o espadão clássico medieval nem nada. Aquelas espadas curtas, assim. Gládio. Gládio o nome da espada. Isso, Gládio. Isso. É. E tem uma que ele dá uma porrada, o cara tira o Gládio do Aquiles, aí ele fica girando no ar, assim. Aí o Aquiles, ao mesmo tempo, pega assim, do ar, né? Claro que dá física. Ele é muito poser, né? Mas ele faz jus, né? Eu digo assim, que o visual é muito, muito bacana, cara. É cheio de pose, assim, de efeito, assim, que você fica empolgadaço, mesmo sendo um desenho, né? Bom, vamos pro terceiro, então, agora. O terceiro episódio, Achados e Perdidos, a gente vai passar agora dessa época mais clássica. Apesar de ser muito mais próximo agora, quase beirando a era medieval, né? Quase no final ali da era medieval. Pra gente, por ser um lugar diferente da nossa cultura ocidental, né? Ela também é interessante visualmente, né? Dá um ar até mais místico, né? A gente vai pra um que seria algum lugar da China, que eles chamam de algum vilarejo na China, e 1400 depois de Cristo agora, então é quase, mais uns 100 anos já era o descobrimento do Brasil, né? O que lugar a gente não sabe direito, se é Kulum. Não diz em nenhum momento, né? E a gente conhece outro cão de guerra, dessa vez chamado Baixa, né? Ele se apresenta depois como sendo o cão de guerra 99, ou seja, pelo menos hoje, atualmente, né? Nesse momento, tem quase ou mais de 100 cães de guerra, né? E ele vai lá, mais uma vez, pegar um artefato. Tem um ar meio piadoca, esse episódio talvez seja o episódio mais divertidinho, né? E que ele é meio... Não é que ele seja atrapalhado, mas ele é meio... Tidi, vamos dizer assim. Ele faz as coisas meio da mutretagem, assim. Então vamos lá, era pra tirar uma peça que tava... É uma língua do dragão que era feita de vibrânio. Ele não consegue. Aí ele tira a cabeça inteira e pega a nave dele, né? Numa fuga meio conturbada, né? Porque ele tá saindo com a peça escondida atrás da capa. Todo mundo vê aquilo ali. Aí começa uma corrida maluca, assim. E aí ele, já nessa época, consegue uma nave, né? Olha só. Acho que quase o quê? 400 anos antes de inventar o avião. Bem antes, uns 500 anos antes de inventar o avião, né? Já tava ele lá voando pra Wakanda com uma nave, né? E aí, quando chega lá, o que se descobre é que havia um infiltrado. Mistério de quem é esse infiltrado, pra quem conhece o mínimo de quadrinhos, reconhece a máscara, né? Que é um punho de ferro. Obviamente, pela datação, com certeza a gente descarta que é o Daniel Hand. Apesar de algumas pessoas não se lembrarem, né, na hora de que critica o episódio, que é o manto, então existiram vários punhos de ferro antes e vão existir vários punhos de ferro depois. Esse punho de ferro aí é uma mulher, né, a Jorane, que era a guardiã do templo, né, que o Baixa se interessou romanticamente lá pra roubar o artefato, né, então o bicho foi meio safadão assim, né, se aproveitou dela. Pelo que mostrou ali, diferente dos outros, foi um período de tempo curto, né, pelo que descreve um superior dele lá, né, que é o tal do capitão, o líder de campo, né, chamado Ebo. Ele tinha sumido por semanas, então ele basicamente conseguiu um negócio muito rápido, né? Localizou lá, não mandou contato pra se filtrar, e aí, enfim, recuperou. E aí tem um episódio meio que de corrida, né? Pra impedirem essa... Ao mesmo tempo de impedir ela de pegar o objeto, também de esconder a informação de que ela tava ali, porque o conselheiro Hakim, que seria o comando máximo ali daquele momento lá nos Ratu de Zerazi, né? Iria com certeza penalizar quem trouxe aquela infiltrada ali, né? Então é meio que engraçadinho, porque o Baixa parece ser um personagem que meio que toda vez fala demais, né? E entrega... Justamente que ele não podia falar, ele sempre entrega pra a Punho de Ferro, né? Ele falou assim, olha, eles vão chegar lá, sei lá, na linha de trinho laranja. Aí ela, laranja? Aí ela pulou no trem. Aí quando tá lá no negócio que guardam lá os artefatos, né? Aí ele sempre olha pra porta que não deveria olhar. Que aí ela olha assim, ah, quer dizer que essa peça tá aqui, né? Enfim, É divertidinho, poderia ser melhor, né? Eu acho. Os movimentos de lutas também são muito bacanas, né? Da parte do Kung Fu. E a Jorani se torna uma personagem mais interessante do que o Basha, por exemplo. Que eu achei o Basha meio, sei lá, pra um cão de guerra, né? Ele tava meio, talvez por ser metido um pouquinho ali, né? Tava meio engraçadão demais, sei lá, meio esquisito assim pra... Me atrapalhado, mas é um episódio interessante também. Eu acho que mostra outra vertente, mostra inclusive como que em futuros episódios ele pode interagir com outros personagens do passado da Marvel, né? Precisa de personagens de legado, né? A gente sabe que, por exemplo, aí é o Punho de Ferro, mas poderia ser, por exemplo, Eternos, né? Que são personagens que vivem muito tempo. Então, será que Wakanda interagiu em algum momento com, sei lá, Babilônia ou com outros mundos por aí, né? Que os Eternos também se ingraram, né? Então, eu acho que dá uma outra margem de histórias para encontrar versões diferentes de personagens aí no futuro, se continuar em outras temporadas, né? Esse episódio, como você falou, né, engraçadinho e tudo mais, meio engraçadalho. Eu achei o episódio mais fraquinho, não que seja necessariamente ruim, mas mais fraquinho, foi o que menos prestei atenção. Mas achei um bom episódio, né? Achei aquele episódio de meio, né, de meio de temporada, né, que é necessário, né? Deu um contexto legal, mostrou ali, reconheci tudo ali, né, a questão da Punho de Ferro ali, que era óbvio. Um conflito ali interessante que podia ter sido resolvido na conversa, né? Mas as partes ali inflexíveis, né? Queria ver, irmão, como é que vai resolver isso aí? Ambos têm argumentos válidos, né? Como é que vocês vão resolver? E aí resolveu tudo na conversa, na malandragem, né? Sem muito drama, né? Achei um episódio ok de meio de temporada, né? Referências bacanas. Eu acho que a série tentou explorar várias partes do mundo, né? Meio que Wakanda, o mundo aos olhos de Wakanda, né? Então, né? Faltou essa parte realmente do Oriente, né? Esse episódio é a parte do Oriente. Achei bacaninha, achei a resolução boa, né? Acho que o episódio coube dentro ali da meia hora ali do que se propunha. Podia ter sido melhor? Poderia, sim. Com certeza poderia ter sido melhor. Como eu falei, é o episódio mais fraquinho. Mas e aí? Como é que mexe? Coube, né? Acho que é isso. Eu acho que mais falta, assim, teve, óbvio, luta da Punho de Ferro. A luta principal dela, inclusive, foi no refeitório, não foi nem contra o Basha. Teve um momento lá que foi contra o Basha, mas o Basha parecia ser bem inferior em luta comparada a ela, né? O Basha teve que recorrer a vários outros artefatos, que aí foi a parte mais curiosa, talvez, da luta, né? Um escudo espelho que reflete, a outra um negócio que dispara como se fosse uma gominha que pendura a pessoa e por aí vai, né? Então essa parte foi a mais curiosazinha, assim, da parte da luta, porque tirando isso, o Basha ia levar um cacete da peste, né? Então teve que se aproveitar ali daquele momento, né? E aí, mais uma vez, né, a parte da... Talvez a parte mais interessante, né? Que mostra mais uma vez que não é porque Wakanda, a princípio, tá a dos heróis, a perspectiva é de Wakanda, eles estão certos, né? Do mesmo jeito que a gente viu no primeiro episódio, que teve aquela coisa da Noni, né? Ficar tentada e por aí vai, de ir pro outro lado, ou do Minemon de ter sido forçada a atrair um grande amigo e matar um grande amigo. Aqui a Jorani coloca, pô, você se aproveitou de mim, quis dormir comigo, se bem que ela diz que desde o começo sabia que o cara era um... Porque entrou ali, ela só queria saber qual era dele, né? Mas o cara não respeitou a cultura deles, né? Tipo assim, em algum momento fala, tipo assim, olha, isso aqui é muito importante, porque veio do meu povo, foi roubado de tantos anos atrás, né? Aí ela responde, mas pô, faz 1000 anos que isso aí virou uma coisa, uma peça importante também pro meu povo. E você não respeitou, né? Então essa parte aí eu achei muito interessante como é que eles colocam, né? Mais uma vez, essa contraposição do cão de guerra também fazer uma cagada, vamos dizer assim. Por mais que esse episódio aparenta ser o mais fraco, eu achei ele interessante porque, assim, ele apresenta um outro lado dos cães de guerra, né? Ele apresenta a base, apresenta um protagonista, assim, digamos assim, mais desleixado, que leva tudo na lábia, né? Meio engraçadão, como vocês falaram. E aí, assim, é um episódio que aparenta no início, assim, ser mais desinteressante, porque ele esconde a surpresa, né? Aí quando chega a Punho de Ferro, que fica realmente impactante. Porque o legal é que eles aproveitam esse episódio que é meio no meio da série para apresentar personagens, assim, importantes pro universo Marvel. Beleza, não é o Daniel Rand, mas apresenta o Punho de Ferro para outras gerações, né? E é muito legal a forma com que ela se impõe quando ela usa o poder, né? Só Punho de Ferro. E também demonstram que existe um certo... Como é que é a palavra? Ela consegue superar um pouco a habilidade de Vibranium, né? De Wakanda, né? E é assim que ela consegue finalizar, né, a discussão, né? De quem tá certo, né? No fundo, ninguém. Não adianta ficar brigando, né? Dá pra resolver um diálogo. Mas sem... O protagonista vai aprendendo, né, durante o episódio, de que nem sempre a lábia é o suficiente, né? Você tem que falar realmente a verdade. Tem que se expor um pouco o seu sentimento. E aí que a história realmente finaliza, né? Com que ela consegue arrancar a língua usando o poder do Punho de Ferro. E aí, né? Cada um fica com a sua parte lá. Mas, assim, é muito legal. De novo, ele apresenta um novo lado dos cães de guerra, apresenta um outro lado, um outro tipo de cão de guerra, né? Um cara mais desleixado, mas que tem chance de ganhar, não só na lábia, mas assim, ganhar na expectativa em que os outros esperam dele, né? Porque do jeito que ele é, ninguém esperaria muita coisa mesmo. Aparentemente, assim, você vê que o outro personagem de Wakanda ali não gosta muito dele, o chefe não leva ele muito a sério e tal. E aí, quando ele realmente quer aparecer, quando ele se expõe mesmo, seus sentimentos, aí ele aparece mesmo, né? Não só nas lutas. Talvez seja o menos mais fraco, né, dos quatro episódios que a gente vai falando aqui. Mas assim, o Baixa, eu acho que talvez seja o cão de guerra mais bem resolvido dos quatro, vamos dizer assim, daqueles que aparecem ao longo dos quatro episódios. É talvez o cara que tenta aproveitar, vamos dizer assim, o melhor dos dois mundos. É, ele cumpre as missões e ao mesmo tempo ele usufrui, né, fica bem claro isso pra mim, do que o mundo interior pode dá, né? Então ele consegue meio que, vamos dizer assim, consegue resolvido, vamos dizer assim, não tem... Ele talvez seja um dos que apresentou que não tem grandes dilemas com relação às missões, certo? Ele é sacana mesmo, ele sabe que é sacana, ele quer ser sacana, certo? Então ele consegue viver razoavelmente bem resolvido com esse trabalho dele de cão de guerra, né? Eu acho que eu lembrei a palavra certa pra ele quer ser malandro. É malandro, exatamente. E aí tem a contraposição ao chefe de campo, né? O líder que é o Ebo, né? Que é todo certinho, todo... Exatamente. Todo sistemático, todo coisa. E ele não, fala, não, ó, seguinte, cara, na hora de vamos ver, o manual não vale nada, o que vale é a malandragem. Não, certo? Se você vê, Felga, o Ebo quer seguir a risca. Bom, a gente fez errado, você trouxe filtrado, vamos reportar lá pro Hakim. Aí ele fala, não, vamos fazer a malandragem. Vamos lá acionar lá o alarme pro outro lado, porque a gente sabe que ela vai pra esse lado, né? E aí vamos resolver sozinhos e sem contar pro Hakim. Ou seja, ele fez a cagada, foi relapso, fez a cagada e vai tentar resolver do jeito dele. E dá uma de lá no final, né? Ele, quando reverte a coisa, ainda dá um jeito de até fingir que houve um falso infiltrado, né? Pra resolver tudo, né? Exatamente. E é legal essa... acho que o do episódio, o grande lance é esse, vamos dizer assim, ele força o cara certinho a quebrar as regras, né? E aí fica nessa... Na dualidade, né? A Jorani, né, com o Punho de Ferro também acho que é um grande destaque do episódio. Uma das coisas bem bacanas é justamente isso. Colocar, né, outros personagens e o Punho de Ferro, né? Eu não consegui entender para o pessoal, porque realmente o Punho de Ferro é um manto e de tempos em tempos aparece um punho, pode aparecer um Punho de Ferro diferente. Não é Daniel Hand para todo, vamos dizer assim, por todas as gerações, né? Ainda mais nesse período, né? Tinha que ser uma outra pessoa, né? E já houve, né, na próprios quadrinhos, uma Punho de Ferro mulher, que era a tal da pirata. É uma pirata chinesa, alguma coisa desse tipo lá. Me lembro o nome dela agora. Mas tava nos quadrinhos, né? Acho que na fase do Matt Fraction ou foi do Ed Brubaker? Acho que é do Ed Brubaker. É do Eddie Brubaker. É uma das melhores fases do Punho de Ferro, vamos colocar aí. Sim, sim. Eu tentei convencer os meninos a gravar podcast sobre isso, mas estão com preguiça. Um dia vai. Então, é legal essa interação, né? Mas de todos, assim, acho que é o episódio que... Talvez, assim, o mais fraco, né? Mas não quer dizer que seja ruim, é um bom episódio, certo? Você, às vezes, acha que talvez o fato do Baixa ser tão bem resolvido com a profissão incomoda, porque os outros tá sempre aqui, assim, a Noni tem os dilemas, o Menno tem os dilemas, mas o Baixa, cara, é o cara que tá bem resolvido. Ah, eu gosto, ó, nada, eu adoro o mundo exterior, as coisas que acontecem, mas nada é melhor do que essa vista aqui, certo? Mas tá sempre pronto pra ir pra uma outra missão, e é bem resolvido nisso, né? sabe? Eu acho que talvez é o espião mais bem resolvido aqui dos episódios. Não tem grandes dilemas com... Até com a própria moral, né? Por quê? Porque tudo no final resolve com uma certa malandragem, né? Isso aí. Bom, vamos passar então pro último episódio, né? Que basicamente esse último episódio pega dois momentos temporais diferentes, né? Então, o primeiro, que é onde começa tudo e que a gente vê os dois protagonistas, né? Que seria o cão de guerra Kuda e o príncipe Tafari, que seria o terceiro filho do atual rei do Wakanda, que foi pra sua primeira missão, né? Pra ver se ele dá pra certo pra ser um cão de guerra, né? Como é que ele se sai. E acontece em 1896, eu acredito, alguma coisa por aí, na Etiópia. Então, eu fico, ao mesmo tempo, achei esse episódio muito interessante, mas eu queria, ao mesmo tempo, que fosse desmembrado, porque eu queria que explorasse mais esse cenário. É um cenário que, inclusive, a gente, né? Do mundo mais vamos colocar assim, né, ocidental, não conhece muito, né, pelo menos eu não conheço, não faz parte do nosso livro de história estudar a guerra da Etiópia, né, que é uma guerra de libertação da Etiópia, que foi nessa época que foi a batalha de Adwa, né, na cidade de Adwa, a primeira. Então tá lá, eu não conheço, então eu tava perguntando os meninos, quem são esses caras aqui que estão lutando com os etíopes? São franceses? Confesso, desconheço total. Não, mas eram os italianos, né? Eu nem sabia que era uma colônia da Itália, pra você ter ideia do meu desconhecimento total do assunto. E aí foi uma guerra que teve a primeira vitória e simbolizou inclusive a independência, né, da Etiópia, que foi liderada pelo imperador da Etiópia, Menelik II, tá? Então eu queria até que explorasse isso, porque eu, desconhecedor desse assunto, queria saber mais. Então conheço apenas agora como história de fundo, né? E talvez a partir daí vou procurar mais coisa. Mas tudo bem, a proposta aí era não se aprofundar nessa questão, né? Então há um cenário que a gente vê que é pré Primeira Guerra, inclusive, então há uma limitação ali de... Existe já pólvora, existe já pistolas, né? Então, uma coisa intermediária ali, assim, se você olhar, é um pouco mais avançado, talvez, do que do material de artefato que existia na Guerra Civil Americana, né? Que a gente conhece um pouco quando se vê filmes, né? Aqueles mosquetes, então, uma coisa mais avançada um pouquinho, né? E eles estão ali para recuperar um outro artefato, que seria um machado. Agora sim, eu tenho quase certeza que é um dos machados que aparece lá no primeiro episódio, né? Eles até citam que foi recuperado por um pirata XYZ lá. E, de repente, o Tafari desobedece uma ordem do Kuda, vai lá, pega esse artefato, porque ele quer chegar em casa e dizer, olha, a primeira missão não só foi um sucesso sair vivo, como recuperei já um objeto, né? Kuda fica meio assim, pelo menos ser intempestivo, mas quando vai seguir de volta pra Wakanda, né, num automóvel lá bem esquisito lá, em que a roda ora vira uma esfera, ora vira dois pedaços de uma esfera, né, um veículo meio esquisito, eles são parados por um intruso que vem misteriosamente surge do nada, como se fosse o Exterminador do Futuro, né? Vindo do nada, de uma luzinha assim. Muito mais avançado tecnologicamente, se revela sendo uma Pantera Negra do futuro, que tá ali pra justamente impedir desse objeto que eles acabaram de recuperar ser resgatado. Porque aí vem um efeito borboleta, né? O fato de eles estarem recuperando aquele objeto desencadeou vários acontecimentos que levou à linha temporal dessa Pantera Negra. Ela diz o nome em algum momento, só que eu não me lembro agora. E que ela... esse artefato faz que Wakanda não se abra para o mundo. E Wakanda no futuro, por isso, quando acontece uma invasão alienígena, que não fica muito claro que aliens da Marvel ali é. Felga acha que talvez fosse os aliens lá do Aniquilação, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Eles definem aqui como se fosse a Horda, né? Eles destroem cada lugar do mundo. Wakanda fica isolado, porque acha que dá conta. Só que aí, o excesso de confiança, a rainha lá, né? Ela vê que sozinha não dava conta, e aí ela vai sucumbir em algum momento. É a última resistência do mundo, é lá em Wakanda, em que ela e algumas Dora Milaje lá estão protegendo o que restou, né? E tem essa ideia de voltar no tempo e mudar a linha temporal delas pra mudar essa situação, esse ponto no, na história e que fez a Wakanda se manter presa, né? Isolada, né? Bom, isso aí gera brigas entre eles no começo pra se convencer. Ela não consegue ficar muito tempo na linha temporal, mas é o suficiente por uma coisa que ela diz, né? Ela diz que a rainha atual vai ter uma quarta filha, né? E aí isso convence o Tafari a acreditar que ela tava certa, mesmo o Kuda querendo mais provas, né? Seguir a regra, seguir o livro, né? Não, vamos voltar, vamos perguntar aos nossos superiores o que ele acha, vamos isso e aquilo, né? Mas o Tafari vai pela emoção, né? E aí, já que ele que tirou o martelo, então ele que coloca de volta. Aí tem um momento de tensão ali, aí você já vê uma interação com os italianos dando tiro, jogando uma bomba, explode, o Kuda fica preso, o Tafari tem que se recuperar sozinho, você acha até que os dois vão morrer, né? Mas aí tudo acontece do jeito certo, né? Ele consegue colocar a peça, supostamente aquela linha temporal deve ter sido consertada, e aí fica, eu acho que de uma lição de moral que o Kuda a princípio diz pra eles, né? Que não importa o mérito da missão ou o que é que se fala da missão, alguma coisa desse tipo. Importa executar, não a história que se conta da missão. Então eles nunca vão poder provar que eles salvaram o mundo, né? Na lógica da história, mas de alguma maneira foi suficiente pro Tafari aprender, né? Que o Tafari conta uma mentira, né? Foi ele que pediu pro Kuda voltar, que eles não recuperaram nada e por aí vai, mas tá satisfeito com o aprendizado dele. Então é um episódio bem interessante. Fica um gostinho de eu querer ter visto mais sobre a história lá, talvez do rei etíope, alguma coisa assim que eu queria ter visto. Mas tudo bem, virou um episódio meio de ficção científica, né? Topei também. É, não tá entre os meus preferidos, né? Mas tá interessante. Só um detalhe, a Etiópia nunca foi colônia da Itália, tá? Tá. Então por que essa briga? Invasão. A Itália tentou invadir a Etiópia e... Tá bom. Então pronto. Porque os europeus, como que o Monger ensinou, os europeus vão lá e tomam, né, a terra dos outros, achando que é deles, né, todo direito, achando que tem o direito do mundo. A Etiópia é o único país africano, né, que não foi colonizado por nenhum europeu. Foi invadido, mas não foi colonizado. A Etiópia tem... Obrigado. Sentido. É isso que eu queria ter visto, assim, pra entender mais, entendeu? Que eu desconheço completamente. É porque assim, que a guerra da Etiópia, na verdade, é que pra mim, assim, eu entendo que o senhor não sabe, mas pra mim é um pouco estranho, porque eu sei bastante disso e tal, mas é estranho o senhor não saber. Como assim não sabe? Só porque não passou na escola, né? Isso pra mim, ou com as pessoas que eu ando, é amplamente conhecido. Mas agradeço por trazer essa perspectiva de que tal, não é tão amplamente conhecido quanto eu imaginava. Né? Mas é isso. O Etiópia é o único país africano que não foi colonizado. Os italianos tentaram. É com os italianos naquela horrenda, naquela ridícula, né, escrota partilha da África, aquela coisa ridícula que os europeus fizeram no século XIX. Se eu não me engano, foi convocado até pela Itália, né? Porque a Itália não tinha fatia nenhuma e continuou sem fatia nenhuma, né, dos países colonizados. Por isso que não tem país africano que fala italiano. Né, que quem partiu na frente... Foi uma das coisas que eu estranhei. Por isso que foi a minha dúvida na hora que os meninos falaram. Perguntei quem era esse povo aí que tá lutando. Mas enfim, agora tô aprendendo. É, porque, né, os portugueses partiram na frente no século XVI, logo depois dos espanhóis, mas na África, dominado principalmente pelos portugueses, mas principalmente pelos franceses, né? Franceses e ingleses. Sim. Os portugueses pegaram boa fatia, mas italiano zero, né? Sim. É isso. Vamos dizer assim, é o segundo, é o terceiro melhor, né, episódio, né? Mas ele traz umas coisas que são bem interessantes. Interessantes, né? A dualidade é entre o mestre e o discípulo, né? Kuda e o Tafari, né? E essa questão, né? O Kuda, ele tá preocupado em voltar pra casa pra ver a família e tudo mais. Então, completar a missão da maneira mais eficiente é o mais importante. O Tafari é alguém que tá buscando uma identidade, porque ele não pode ser provavelmente não será o rei, provavelmente não será o Pantera Negra, certo? Então, ele tá, vamos dizer assim, buscando uma importância, né? Nesse contexto, e participar dos cães de guerra para ele seria essa importância, ou seja, o legado de herói. Porque apesar da organização, da forma como a organização trabalha, tal, dentro de Wakanda, o sentimento, que ali aí a partir da perspectiva do Tafari, é que os cães de guerra eram, vamos dizer assim, os grandes heróis lendários, né, de Wakanda, né? Principalmente, talvez, na perspectiva dele, né? Porque ele não seria o Pantera Negra, né? E aí a gente tem, né, esse, vamos dizer assim, esse diálogo entre o passado e o futuro, né? Inclusive, esse episódio faz uma ponte com o filme. Com o primeiro filme do Pantera Negra, né? Eu acho até, não sei se aí o Cover pode até confirmar, mas talvez a série era pra ter saído logo depois do primeiro Pantera Negra, né? Pelo jeito. Não chega tanto. Não, não. Eles não tinham essa ousadia, né? Mesmo porque não tinha nem Disney mais nessa época, né? Na verdade, poderia ter sido lançado em conjunto com o Pantera Negra Wakanda para Sempre, né? Mas é uma série completamente atemporal. Quando se lançou o Disney mais, se propuseram umas três séries ligadas a Wakanda. É, tudo produzido pelo Ryan Coogler, né? Essa foi a única que até agora vingou, né? Não, teve Coração de Ferro também, né? Coração de Ferro também. Isso. Que é, bom, enfim. Mas é essa faz o link com o filme do Pantera, né? O primeiro filme do Pantera Negra, né? E é bem interessante a forma. E aí depois, no final, o cover tinha falado da emoção, mas acho que o Tafari, ele falou, não, de novo, né? Se eu seguir o livro, que nem que o Kuda tava pensando, vamos dizer assim, eu vou pôr em risco algo muito maior do que a missão, né? Então aí ele fala assim, olha, ele acredita, né, no que a última Pantera Negra fala, né? Aliás, muito bacana o visual da armadura, né? Da roupa, né? Dela, né? Ela fica grande, né? Como se fosse um... Ela é bem maior do que o Kuda, né? Sim, sim. Só faltava ser a Pantera Negra 2099, mas não é não, gente. Porque ela diz que veio de 500 anos do futuro. 500 anos do futuro é muito mais tempo. É interessante também o cenário tal. E pelo jeitão, né? A horda, o jeitão, insetos e tal, pra mim me lembrou realmente de Aniquilação e do Aniquilador, né? Isso aí. Só faltou realmente ser o Aniquilador ali, né? No meio naquilo, né? Então é um episódio muito interessante, principalmente pra trabalhar os dois, assim, o mestre e o discípulo, né? O Kuda e o Tafari. Eu achei o segundo melhor episódio. É, quando eu vi o machado do Killmonger ali, eu falei... Ela. Assim, o único ruim desse episódio é que ele é um pouco previsível. Porque quando apareceu o machado do Killmonger, eu falei, opa, tem coisa aí, tem a coisa do Killmonger aí. Quando apareceu aquele, né, apareceu um predador, né, invisível, tá no meio da floresta, pô, predador. Mas eu olhei assim, peraí, isso aí, será que veio do futuro? Ah, vai meter essa, vai vir do futuro. Aí quando falou, ah, não sei o que, sou um de vocês, eu falei, ah, do futuro... E a chave é o machado do Killmonger, quer ver? Assim, só isso que eu achei de ruim, assim, porque na hora eu entendi tudo, assim. Falei, ah, sabia que as coisas, né, tem que botar lá o machadinho certinho e tal, para as coisas acontecerem daquele jeito. É, o que eu gostei, assim, desse episódio é de finalmente ter colocado algo em solo africano, né, algo que aconteceu em solo africano. Eu tenho questões com o fato de Wakanda não se meter, né, com o que aconteceu na África, né, enfim. É que, na verdade, essa é uma das coisas que eu não gosto de Wakanda. Na verdade, eu não gosto de Wakanda, na verdade. Eu quase nunca falo, mas eu quase nunca falo isso, mas a real é que eu não gosto de Wakanda. Eu nunca gostei. Eu entendo, assim, quem não... Eu entendo o efeito que a Wakanda causa pra quem não lê quadrinho, entendeu? Então eu entendo tanto quem gosta, quanto quem não gosta, né? Isso eu digo pessoa preta, entendeu? Pessoa preta que não gosta de Wakanda. Eu entendo. Que, por exemplo, o Paulo Vieira, que falou lá no podcast lá do Mano Brown, ele falou que não gosta de Wakanda. O Paulo Vieira é alguém que eu vejo com certa frequência, porque ele faz parte do mesmo terreiro que eu frequento. Então, eu converso ele com certa frequência, falei com ele sobre isso. E eu partilho dessa opinião, assim. Não curto Wakanda. Porém, como eu sou leitor de quadrinho, eu consumo, leio, vejo, assisto, né? E tendo como um pipocão. É pipocão, vai fazer a história. Marvel, haha, legal, assim, não tem nenhum problema. Mas culturalmente falando, socialmente falando, assim, se eu fosse alguém que não consumisse quadrinho, eu seria um desses que falaria muito mal de Wakanda por aí, detestasse e tal, não sei o que, enfim. Então, não gosto, mas como quadrinho, acho ok, né, como bocão e tal. Então, uma das coisas que me incomoda, né, socialmente falando, racialmente falando, é o Wakanda nunca ter interferido em nada, embora esse ponto de vista, de certa forma, é compreensível, porque afinal eles não se veem como negros, se veem como wakandanos. E isso faz todo sentido. Por que eu vou interferir no outro povo? Meu negócio é meu povo, rasto foda-se, né? Mas mesmo assim, me incomoda não se meterem. Quando eu vi o começo do episódio, eu falei, nossa, será que eles vão interferir? Mas não pode interferir, porque Marvel é um quadrinho mainstream, não pode mexer na coisa da história. Mas isso é uma coisa que me incomoda nos quadrinhos de uma forma geral. Eu entendo que é lógico, quadrinho não pode, o status quo tem que se manter e tal, blá blá. Mas eu falei, caralho, mas vocês têm poder, vocês viajam no tempo, vocês fazem os caralhos, vocês podem mudar tudo, podiam mudar a história, podiam fazer a porra toda, mas não vou fazer nunca. E, então, na verdade, quando eu olhei, legal, mas não vai mudar nada. Continuar essa guerra ridícula e tal. E achei até... Eu achei até um pouco covarde eles botarem a guerra. Assim, ok, botar a questão da Etiópia, né? O bom do país que não foi colonizado, né? Para as pessoas assistirem e tal, mas um pouco covarde porque não colocaram um outro país que realmente caiu pelo domínio dos europeus, que se mostrasse, né, o Wakanda ali. De um país africano caindo sob os domínios europeus e não fizeram nada a respeito, ia ter muita chadeira, inclusive de mim. Falei, caralho, mano, e aí, mano? Vou deixar isso mesmo? Vou deixar o vizinho africano cair, dane-se? Mas enfim. Mas fora isso, né? Fora toda essa questão sociológica, racial, etc e tal, achei o episódio ok, assim. Acho que o segundo melhor episódio, né? É, sobre os insectoides lá também, me pareceu que fosse que seja aniquilação, tá? Eu fiquei pensando. Inicialmente, não botar Thanos não, que aí vai ser muito preguiçoso. Não bota bicho de Thanos não, falei, insectoides. Né? Eu voto também pela aniquilação, sinceramente. Só faltou aparecer o aniquilador, mas não, acho que é aniquilação. Conheço, eu não afundo a parte mais recente dos quadrinhos, eu tenho muita coisa agora, infelizmente, gostaria de ler, mas eu achei que ia descambar em determinado momento pra ser algo relacionado ao Império Intergaláctico de Wakanda, que era um negócio que o... Então, eu também fiquei esperando isso aí. Eu fiquei esperando o Império Intergaláctico de Wakanda e nada. Eu acho que isso aí era pra ser uma coisa tanta coisa pra se explicar se fosse isso, que eu acho que merece se continuar um episódio à parte, porque ia ser muito complicado, né? Assim, eu também não tô a par dos quadrinhos mais atuais, assim. Pantera Negra mesmo, eu parei, assim, de revolta mesmo, lá no run lá daquele, eu não sei o nome do retoerista, mas é aquele lá que desgraçou com o T'Challa, né? Que fez ele perder qualquer chance de ter relacionamento com a Tempestade, assim, tipo, relacionamento com a Tempestade, o jeito que o cara maluco colocou. Não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem como mais, tipo, já era, já foi, achei isso horrível, péssimo. E pra piorar, botou ele como, né, não tem chance dele ser rei de Wakanda. Já era rei de... Não sei se ele voltou a ser rei de Wakanda ou não. O meu Pantera Negra agora é o Pantera Negra Ultimate, que eu preciso voltar a acompanhar. Esse é o meu Pantera Negra. Porque o Pantera Negra 666 não é o meu Pantera Negra. O Pantera Negra Batman, não quero saber. Eu sei que teve a fase dele lá como Demolidor, legal, mas foi uma fase. Agora ele Batman, não quero o Pantera Negra Batman. Ele é da rei de Wakanda, cara. Enfim, então não tô acompanhando. Então não sei como é que tá, a que pé tá essa coisa do Império Intergaláctico de Wakanda. Eu vou admitir que o Metal de Wakanda, quando saiu, eu não gostei muito. Eu tinha grandes expectativas, não gostei. O run do caraca, esqueci o nome do brother lá que fez o run do Pantera Negra em 2016, esqueci o nome dele, que foi meio que a base filme. Eu gostei do run dele, assim, muita gente chiou, eu gostei, mas assim, no geral. Mas pra mim o mais fraco foi o Império Intergaláctico de Wakanda. Não gostei como foi conduzido, não gostei, não achei meio paia, sei lá. Fiquei esperando que tivesse, mas acho que é isso que você falou, realmente. Acho que se fosse colocar, ia ser uma explicação meio torta, né, da tempo. Então, de repente, se tiver uma segunda temporada e tal, que abordem isso, né, que acho que seria muito, muito interessante, acho que vale. Mas o episódio pra mim foi o segundo melhor, acho que foi um episódio bom pra fechar, que mostrou lá ela viajando, né, nos quatro pontos e tal. Podia ter tido mais episódios, né, mas tudo bem, né, vendo quais objetos iam interferir e tal. E o único ruim pra mim é que é previsível, assim. Só não é o melhor porque ele é muito previsível. Ah, lógico, né? Essa porra desse... Lógico que é esse negócio do Killmonger, porque acaba voltando pra porra do Killmonger, né? O Killmonger que na porra do quadrinho é só um capanga, só um bruto, mas aí no filme virou aquele pseudo-revolucionário, não sei se eu gosto ou não. É isso, mas é isso. Abraão, eu acho que o roteirista que você tá falando é o Ta-Nehisi Coates, não é isso? Isso, esse mesmo. Esqueci o nome dele, esse mesmo. Então, esse episódio é um episódio, assim, bem interessante, porque, né, como vocês estavam falando, ele divide em dois períodos, e, assim, como o Cabral falou também, tem essa previsibilidade, mas eu gostei, principalmente pelo fato do protagonista ir crescendo e durante o episódio, né, ele aparenta ser só um menino que quer se mostrar, e depois se revela que ele se sente, digamos assim, meio perdido, né, por não saber exatamente onde ficar, só que justamente através da lição em que o tutor dele acaba trazendo durante o episódio, ele percebe justamente que ele não precisa ser o principal rei ou o principal chamariz, assim, de Wakanda, né, nem sempre as principais histórias são reveladas, né? São reveláveis, digamos assim. Então é interessante, porque justamente através, não só pelo protagonista, mas pelo contexto maior pros cães de guerra, né, no sentido deles, que provavelmente assim como qualquer outro personagem que foi aparecendo durante a série, deve ter sentido assim também, assim, como o primeiro antagonista, né, o Leão, ele quer também prestígio, ele quer ser reconhecido, e aqui no final, nesse último episódio, apresenta que nem sempre o reconhecimento será visível. Né? Pode ser sutil também. É justamente por conta que a gente nota durante o episódio da pequena interferência e recolocada justamente do machado para não interferir na história. né? É muito legal de ver também, né, a versão do futuro, de ver como pequenos momentos ou feitos fazem muita diferença, né? E, é claro, na hora também eu pensei na aniquilação, né, quando vi a Horda. Mas eu fiquei na dúvida, porque os vilões se repetem. Então eu não sei se são só personagens repetitivos, assim, que nem a ninhada, ou se realmente só o cara pegou um personagem da Horda da Aniquilação e só repetiu, né? Pra facilitar durante o episódio ali, né? Mas é um episódio bem divertido, bem conduzido, fecha bem as pontas e aquilo, né? Dá vontade de conhecer muito mais. Bom, e aí a gente encerra, né? A primeira temporada, vamos cruzar os dedos, vai que tem mais. Eu torço pessoalmente pra ter mais, né? Porque eu acho que dá pra explorar vários, não só com esses tipos de missões. Eu acho que essa primeira temporada foi legal girar em torno dos artefatos. Mas dá pra girar em outros pontos, entendeu? Sobre o que o Cabral falou ali, sobre questão de não interferência, é óbvio, né? O mundo da Marvel é mais próximo ainda da realidade do que, por exemplo, o da DC, né? Então, talvez o que mude é daqui, do momento atual, contemporâneo, pra frente. Não o que veio pra trás, né? Mas eu acho que o próprio filme do Pantera Negra, Cabal, e essa série também coloca ali, né? É uma crítica. Eu acho que o Ryan Coogler deve até pensar um pouco como você nessa questão do isolacionismo dos quadrinhos. Porque ele nunca chega 100% a vilanizar, por exemplo, o Killmonger. É até esperado, digamos assim. Ele talvez vilanize os métodos, né? Mas não vilanize a visão, né? E por aí vai. Mas ele vilanizou em dois pontos. Quando ele, a crueldade dele, né? Quando ele mata lá a namorada e quando ele sufoca lá a anciã, né? Mas sim, de qualquer forma aí também. Mas se você reparar, o Killmonger também, como foi mostrado nos Arif, né, nas animações, mostra ali que ele é um cara absolutamente cruel, né, que a Wakanda no Arif, dominada por ele, é a Wakanda fadada ao fracasso, né, que ele só faz merda mesmo. Sim, né, que ele e no final também, mas no próprio filme também, ele fala que ele, na verdade, não tá interessado em fazer revolução nem nada, ele só tá revoltado, puto, compreensível que ele esteja puto, mas ele só quer destruir tudo. Ele é um vilão, existe a crítica em cima disso e óbvio, como eu falei, é a questão dos metros. É que nem, por exemplo, a questão do Magneto. Você não vai, digamos assim, bater palma pra tudo que o Magneto fala. Então eu acho que tem. Se não tivesse essa versão, essa visão, né, você não veria, digamos assim, tanta gente no decorrer do filme, quando o filme fez sucesso, né, defender o lado do Killmonger como também se defende o lado do Magneto. É isso que eu tô colocando. É óbvio que tem métodos ali que você não vai bater palma pra nada daquilo, né, como você também não bate pro Eric, né? E o Eric, no caso, curiosamente, são dois Erics, né? Eric Killmonger e Eric Lancher. Enfim. Então, eu acho que existe essa crítica desse lado. É tanto que, no final, o ato mesmo errado do Killmonger, e é por isso que tem esse conserto na história aqui no final do Machado voltar pra lá, né? Senão não desembocaria toda a história que houve, né? É o fato do T'Challa abrir as portas pra Wakanda depois dessa situação, né? Muito por conta, se você olhasse, então, quem estaria o certo da história ali, né? Seria a Nakia, que a Nakia... Isso que eu ia falar agora. A Nakia que é a certa, entre o T'Challa e o Killmonger, a Nakia tava certa o tempo todo, ninguém ouviu. Nos dois filmes. Porque também ela abandona a Wakanda, vai criar o filho dela lá, no Haiti, que ela tá, não me lembro do segundo filme. Ela tá fazendo missão humanitária, ela tá lá, saiu num... Acho que não tinha volta. A gente precisa, que é no Haiti, é tudo problemático, cheio de problema. Sim. Né, que é onde realmente deveria estar. E é engraçado que a Anakin do quadrinho original, meu Deus, é uma tristeza a Anakin original. Pois é, então, você vê que o Ryan Coogler também deve ter essa sua mesma percepção. Só que, obviamente, ele faz isso dentro do ambiente de super-herói e por aí vai. Querendo ou não, o Wakanda pós-Pantera Negra 1 é pra ser um Wakanda melhor, né? E por aí vai. Né? A princípio, né? não vamos dizer que tudo que acontece em Wakanda para sempre lá é também o certo, né? É, mas Wakanda para sempre, sim. A minha, assim, eu como Wakanda para sempre, só um rápido comentário. Eu acho, como filme, eu acho melhor que o filme 1, apesar de ter menos impacto, mas eu prefiro mais Wakanda 2 do que o 1. Porém, a minha bronca se mantém, do tipo, caramba, ao invés de eles se unirem lá, né, para enfrentar as nações que estão realmente causando danos e tal, não, eles ficam, o filme é sobre se batendo, sabe, por nada, enfim, né, no fim das contas acaba virando meio que uma guerra civil, embora não seja guerra civil, mas meio que a guerra civil igual foi o primeiro filme, né, resumindo a isso, mas eu entendo que é o contexto, muito super-herói, não tem muito como ir muito pra além disso, que não pode mudar o status quo. É, mas aí também a perspectiva muda um pouco ali, pra ser considerado uma guerra civil, enfim, não são tão iguais assim, né? Bom, é isso, obrigado, aproveitando aí que você tá com a fala, Cabral, quiser fazer o seu momento de mechan e jabá, pode falar agora. Tranquilo aí, acho que ele me conhece, né? Eu sou o Fábio Cabral, sou escritor de ficção especulativa afrocentrada, como as pessoas classificam, né? Ou afrofuturismo, né? Enfim, o rótulo dos especialistas, né? Eu sou escritor eu tenho 5 livros publicados, sendo mais recente, se chama Sopro dos Deuses, Os Ancestrais da Manhã, publicado pela editora Intrínseca, que é uma aventura de ficção, né? É uma fantasia épica, né? Centrada na mitologia afro-brasileira dos orixás, né? E tem todas as influências minhas ali de quadrinhos, de animes, de videogames, né? Além também das minhas vivências e conhecimentos, né? Sobre orixabilidade, né? Que eu faço parte de terreiro há muitos anos, iniciado e tudo. E todos os meus livros seguem essa linha, né? Eu tô aí falando aí com o pessoal aí do Marvel 66 e também Mutação em Debate há muitos anos, né? Mais de 10 anos já, né? Mais de 10 anos. Sim, né? Muito mais. Porque eu leio, mas é bem mais, porque eu leio os gibizinhos há muitos anos, né? Desde moleque, né? Por isso que eu tô aqui e é isso, né? E agradecer aí pra quem ouviu até aqui. Espero que gostem aí. E é isso. E até a próxima. É isso aí. Felipe, quer falar alguma outra coisa? Felga também, antes de se despedir? Ah, eu vou dizer que eu gostei muito dos episódios. Obrigado pelo convite. E eu espero que venham mais aí. Realmente valeu muito a pena assistir essa série. Então, olha, depois, assim, a Marvel, né, tem dado umas pisadas no tomate, principalmente nas séries, né? Não tem sido lá e tal. E ver mas série... os desenhos, os últimos X-Men 97, Homem-Aranha e esse, estão sendo legais. A terceira temporada de What If não foi lá grande coisa. É, também. Mas aí eu tava seguindo a linha. É. Mas esse, cara, acho que foi assim, foi uma grata surpresa, né? Não era algo assim que... Que acho que nem ganhou grande destaque, né? Como outras, ou as outras séries, ou os outros produtos, né? Mas ao mesmo tempo, acho que é de uma qualidade muito boa, né? Acho que o grande defeito é ter sido poucos episódios. E foi bem legal eles pegarem um grupo, assim, né? Os Cães de Guerra, né? Pra trabalhar. Eu realmente espero que venha outras temporadas. Pode ser até nesse formato, quatro episódios com independentes, mas que tenham, vamos dizer assim, um fio comum, né? E talvez a outra coisa que também teria sido bacana era se, assim, as animações, né, ainda não tem, a gente, na Marvel, né, alguma coisa como acontece em Star Wars Visions, por exemplo, né, que é, vamos dizer assim, uma coletânea, né, eles chamam de antologia. Uma antologia, né, com vários estúdios, vários desenhistas, vários diretores, né. Foi uma coisa que a gente discutiu, né, de ter artistas traços diferentes ou técnicas diferentes, né? Em cada episódio, né? É, eu acho que seria uma coisa... E aqui a série, né? Talvez daria pra fazer isso, né? Não que a animação é muito bonita, muito, muito bem feita. Tá um padrão muito bom, né? Mas talvez ter essa variedade seria interessante. E aqui, a forma como foi escolhida, né? Vamos dizer assim, trabalhar, daria, né? Mas de toda forma, eu espero que realmente tenha uma segunda temporada mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado a gente aqui nesse podcast, né? A gente vai ter uma pausa até grande, né, de produções da Marvel para o resto do ano, mas vai vir outra animação. E aí, nesse meio tempo, nesse inteirinho, a gente volta a fazer alguns podcasts de quadrinhos, né, Felga? Voltar pra umas homenagens aí que a gente ficou devendo, falou do começo do ano e vai cumprir agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até agora e até a próxima. Tchau, tchau.